Comandante, boa tarde, Papa Romeu Lima, Bravo Alfa, 6 milhas, na Proxmarol, instruções. Lima, Bravo Alfa, qual a intenção de pouso? Cabeceira 197. Ciente, mantenha-se Itapuã, reporte quando visual, com Airbus, com ILS. O Bravo Alfa. Na 3154, pouso autorizado, pista 10, 120 graus, 12 nós. Link ao ponto, portanto, 3154. A torre, o Lima Bravo Alfa, vai passar a linha do litoral, visual com a aeronave na final da 190. Lima Bravo Alfa, tem condições de cruzar o eixo, a retaguarda do tráfego, observando a esteira do Airbus? Positivo, senhor. Autorizado, então, base pela direita para 17, reporte, girando base. Bravo Alfa. 3154, vamos tráfego, helicóptero, à sua direita, vai cruzar o eixo da 10, a sua retaguarda. Iniciando o cruzamento da 190, vai ingressar na base, passar travado, Lima Bravo Alfa. Lima Bravo Alfa, vento Salvador, uma centena com 12, autorizado o pouso na 17. Bravo Alfa. 3154, solo aos 19, direita 219. 219. Bom, aqui é o comandante do tráfego de Lucinha, na frente da rotatória, visual com campo. Tráfego Luiz, que reporte na final da 17, se possível agilizando a presente. Tráfego Luiz, que reporte na final da 17, acelerado. Force End, frequência livre, baixa. Aqui é o Luiz, que pouso autorizado na 17, 120 com 10. Autorizado o pouso na 17, 120 com 10, obrigado. Confirme. Autorizado o pouso na 17, tráfego livre. Bravo, Kilo Whisky, solo em Salvador, aos 2:30, Black Track, reporte livre. Boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde. Minha 314, boa, o ajuste em Salvador é 1011 agora, 120 graus, 12 nós, cheque trem, pois autorizado na 10. Passou o externo 63, 114, pode acelerar. Cliente, 63, 14, pouso autorizado na 10, 120 com 12. 120 com 12, ele pôs. Papa Romeu, mas tem subido, passou por Suaçu. Mike Eco Vitor, tem condições de prosseguir direto para 17 agilizando? Positivo, na presença com a esquerda para a base, pela direita agilizando. Autorizado, Vitor. 6314 aos 33, direita no 19. 129. Vitor Ciente, avistado, autorizado base e pouso a 17, o vento é 120 com 10, o ajuste é 1011. Ciente, vamos lá no final. Base para a final da 17, a Mike Eco Vitor. Vitor pouso autorizado na 17, o vento é uma centena com 12. Entre pouso 17, Vitor. Oi, Salvador. Boa tarde, Brasil. Quatro zero, 65, autorizado. Ingresso e decolagem, dá 1-0, o vento é uma centena com 10. Agora 04, boa, reporte no externo, ajuste 1011. Aqui é com o Vitor, Solas 38, bate à direita, frequência livre, estacionado. Guará 04, pouso autorizado, 910, 140 com 10. Pouso autorizado, pouso 0, Guará 04. Azul 4065, decolado às 39, 1935. 1935, boa. Salvador, boa tarde, bom 649. 649, boa. Tá pronto? Pronto. Visual o tráfico na final da 10? Visual. Pode passar esse tráfico que pousa ali, mantém. Afirmativa, faz a passagem ali, mantém o tempo padrão. Guará 04, às 42, qual o pátio? Cuidado. Gente, na minha escuta Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, para 04. No 649, autorizado o ingresso e decolagem, uma centena, 12 nós. Iniciando 649. Salvador, boa tarde, padrão 47 Rosário, estabilizado, passando, estando baixar, travado. 4710, ciente, tem pouso autorizado na 10, o vento Salvador é 130 com 12, ajuste 1011. Pouso autorizado, capoeira 190, passando, 47 Rosário. Guará 04, autorizado até tua espera da 10. 649 aos 44, 19, 35, Mongol. Salvador 4032, baixado e travado, final de 4 milhas e meia. 4032, ciente, continua aguardando a pista livre. Eu escuto.